A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Muito bem-vindos a mais uma emissão da Jukebox aqui na sua rádio antenaweb.info. Sintonize-se ou então faça o download do programa aí para o seu computador e recorde connosco os anos 70, 80 e 90. Hoje iniciamos em português com Estou na Margem dos Doutores e Engenheiros, em 1988. De um saltinho recuamos até 1980 para ouvirmos e recordarmos um clássico dos britânicos Buggles, Living in the Plastic Age. E no final a nossa Jukebox Love, como já é hábito terminarmos as nossas emissões com música bem calma, Glenn Medeiros, o luso descendente na América, com este Lonely Won't Leave Me Alone. Não fique sozinho, recorde connosco os melhores êxitos de sempre, aqui mesmo. Jukebox. Why do I seem to be caught up inside a dream all my life? It's always been my shadow and me. Over my shoulder there's always a voice somewhere saying I never should try to set my heart free. I wish that love would come and take me in her arms, show me what I've never known, where I could hold someone and words like right and wrong just fade away like yesterday. I try and say I love you, but the words won't come through in my eyes. See all the tears and sad memories. Why can't I start out new and leave that old feeling too far behind? I guess that loneliness needs company around each bend. I'm thinking that in time there will be that rainbow's end. But when I find está mais uma jukebox que fica no fim, para trás, Glenn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone, ainda os Doutores e Engenheiros estão na margem e Living in the Plastic Age dos Buggles. Estão aqui mesmo os clássicos de 30 anos de música fantástica, é só aqui na rádio antenaweb.info que os vai recordar. Jukebox.